Panorama Agrícola para 20 de junho de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 20 de junho de 2012. Noite de lua nova, está no ar o seu Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: água mansa não forma bons marinheiros. Confira no programa de hoje uma dica de manejo para o produtor de mel. Na entrevista, Expo Super em Joinville é oportunidade de negócios para a agricultura familiar. E no quadro Viajando por Santa Catarina, Eunir Malgarese fala sobre a gestão na produção de leite em Erval do Oeste. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Se houver problema em alguma colmeia do seu apiário, identifique essa colmeia de maneira que ela possa ser vista à distância. Entre em contato com um veterinário da SIDASC para avaliação. E antes de efetuar outros manejos nesse apiário, aguarde orientação e só utilize produtos com indicação técnica da SIDASC ou EPAGRE. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na Expo Super que está acontecendo em Joinville, no pavilhão da agricultura familiar, o ouvinte pode degustar e apreciar produtos das linguiças defumadas AM de Massaranduba. E nós estamos conversando com a Andrea Milbratz, que é de Massaranduba e é produtora rural e está expondo na Expo Super. Qual a sua expectativa, Andrea, e como foi a última vez que você expôs aí em Joinville? Bom, a nossa expectativa esse ano é de abrir novos mercados, né? Em todas as regiões vizinhas, né? Do Vale do Itajaí. E o ano retrasado que a gente participou foi um ano muito produtivo. E a gente conseguiu abrir grandes mercados também. E principalmente nas áreas vizinhas onde a gente quer mesmo atingir, né? Bem, a ideia é vender aí no litoral norte, Vale do Itajaí, Massaranduba, Vale do Itapocu, Planalto Norte, é isso? Isso, são as regiões também de Jaraguá do Sul, Joinville, área do litoral, né? São Francisco do Sul, Barra Velha, Penha, e também aqui nas cidades de Blumenau, Brusque, e alguma coisa em Ilhota, em Indaial, essas regiões também, né? Quais são os produtos que você vende, Andrea? A gente vende a linguiça defumada pura, a linguiça mista, a linguiça de frango defumada, onde é o nosso diferencial hoje, né? E também a gente faz bacon, costelinha, lombo e kit feijoada. E também essas linhas para assar na grelha, né? Que são as linguiçinhas de frango frescal, com sabor de queijo, com sabor de ervas, apimentada, né? E são esses os nossos produtos. Bem, o seu empreendimento é de agricultura familiar, mas emprega alguém? Sim, a gente tem funcionários, temos três funcionários, né? Que também fazem parte aqui da região vizinha, né? Que também querem permanecer nessa área rural e trabalhar com a gente, né? Qual é a produção mensal? Hoje a gente está produzindo 5 mil quilos mês, né? Desses produtos em geral aí? No total daí aí é variado, né? O nosso carro-chefe hoje é a linguiça pura defumada, que a gente tem a produção, a maior parte da produção é a linguiça defumada pura, né? E com certeza a gente quer aumentar com a ajuda da feira e para estar comunicando o pessoal, né, que a gente está ali e querer produzir sempre mais, né? E qual é o seu rebanho suíno? Bom, hoje a gente compra a carcaça pronta já, né, inspecionada, né? E daí, de acordo com a legislação, né, que a gente só pode estar comprando a carcaça pronta e a pessoa que fornece para nós também é fiscalizada, né? Então a gente não produz o suíno, a gente compra ela pronta, né? Quantos suínos por mês, mais ou menos? Olha, na base de... Deixa eu dar uma olhada. São umas 50 carcaças a cada 2 semanas. Então vai mais uns 50 suínos por mês, mais ou menos. Bem, Andréa Milbrats, de Massaranduba, parabéns aí pelo trabalho e bom trabalho na Expo Super, que você possa abrir novos negócios. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar falando isso para vocês e espero que a feira seja uma ótima apresentação, né, da nossa empresa e sempre mais mostrar para o pessoal que as pequenas empresas hoje ganham bastante oportunidade através da Epagri e de todas as pessoas que ajudam a gente, né? E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E a viagem de hoje nos leva ao meio-oeste catarinense. Lá fomos conferir o que faz uma atividade ser bem-sucedida no campo e ter um rendimento bem superior a outros empreendimentos semelhantes. Sem dúvida, é a forma de gerenciamento do negócio agrícola. Cada vez mais o produtor rural assume o papel de empresário e passa a administrar a propriedade agrícola como uma verdadeira empresa. É assim para a família Moraes, do município de Herval do Oeste. Por lá, o produto leite é gerenciado com profissionalismo e competência. O casal tem visão empreendedora, está atento às demandas de mercado e conduz a atividade dentro dos melhores padrões tecnológicos. Faz cursos, segue as orientações técnicas do extensionista da Epagri, Itamar da Silva. Como resultado, alta produtividade, retorno econômico garantido. Para se ter ideia, o rendimento bruto mensal da atividade leiteira chega a R$ 15 mil por mês. São 35 vacas em ordenha, 600 litros de leite por dia. A razão de todo esse sucesso começa na produção do pasto. Depois que a família optou pelo sistema de pastoreio rotativo, a lida com as vacas de leite tornou-se muito mais fácil. A propriedade dos Moraes tem 29 hectares e 12 deles estão cobertos com pastagem. O produtor se especializou no manejo do pasto e dos piquetes, tanto que hoje é referência na região e muita gente vai lá aprender com eles. O extensionista da Epagri Itamar é o braço direito do produtor, acompanha a evolução do negócio leiteiro desde o início. Esclarece dúvidas, reforça conceitos. As tecnologias levadas pela Epagri na região mudaram a maneira de produzir leite no campo. A agricultura tratada assim, com profissionalismo e no final das contas saldo positivo, motiva os jovens. Gabriela, de 13 anos, que é filha do casal Moraes, sente-se orgulhosa do que faz e sabe que os pais tomaram a decisão certa quando apostaram no conhecimento como ferramenta de gestão do negócio agrícola. E ela tem certeza que no futuro vai assumir uma propriedade lucrativa e que funciona como uma verdadeira empresa. Amigos, por hoje é isso. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.